sempre com você. Rádio Guaracá. Agora, na Rádio Guaracá, você fica na companhia de João Brena. Daí fora os 8 minutos, o Celinho vai sair, nós vamos chegando com muita alegria para colocar no seu rádio o programa do João Brena. Hoje é sexta-feira de hoje, é uma semana do Natal, né? E faltando 8 dias pro Natal. A rádio da Forte no seu rádio. 9:17. Rádio Guaracá. Centro Médico Metro Mandaguari, uma extensão do Hospital Metropolitano de Sarandi, agora em Mandaguari. Você não precisa mais se deslocar para outras cidades para a realização de uma consulta ou exame. O Centro Médico Metro Mandaguari conta com várias especialidades para cuidar da sua saúde. Além de consultas, você também consegue realizar seus exames. A Metro Mandaguari tem convênios com a Santa Casa Saúde, SESMA e particular. Centro Médico Metro Mandaguari, Rua Rufino Maciel, 1011, telefone 443-2330247 ou pelo WhatsApp 99115-8240. Imobiliária Mandaguari, seus sonhos começam aqui. Saia do aluguel, faça o seu simulado e seu orçamento familiar sem compromisso, tudo gratuito. A facilidade para você conseguir o seu terreno ou a sua casa. Imobiliária Mandaguari, Avenida Amazonas 474A, em frente ao Hotel Mandaguari, próximo ao Banco do Brasil. Telefone 3133-0557, 44-99711-5577, 98818544. Feliz Natal e próspero Ano Novo. São os sinceros votos da Imobiliária Mandaguari. É Jamel em primeiro lugar. Na carteirinha sou sempre fiel. Eu só tomo com a minha Jamel. Farmácia que está no coração de Mandaguari, vende barato de verdade e ponto final. Drogaria Bom Preço. Duas farmácias em frente à Praça Independência para melhor atendê-lo. Cobrindo qualquer oferta da cidade. Medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal, suplementação da Flora e Vida com venda exclusiva. Procure a Drogaria Bom Preço. Aberta todos os dias até às 9 da noite. Farmácia e Drogaria Bom Preço. Sempre o melhor preço. Telefone 3233-0259 ou WhatsApp 99720-4965. O Natal já começou nas Lojas 100, com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros, no carnê ou no cartão. Só nas Lojas 100, você tem super ofertas em até 10 vezes, com uma entrada e mais 9 prestações mensais, sem juros. O crédito é fácil, rápido e aprovado nas lojas. Aproveite as facilidades do nosso carnezinho e um feliz Natal para você. Minicata em Sovais com ofertas sensacionais. Tapete de 1,50 por 2, apenas R$169,90. Travesseiro anti-estresse, R$59,90. Persianas a partir de R$99,00 o metro. Jogo de toalha, R$39,99. Ganha o nome bordado. Cortinas, R$89,90. Ganha a instalação. Minicata em Sovais, na Avenida Amazonas. Telefone 3233-9515. Agora em Mandaguari, um novo conceito em tratamento odontológico. Clínica Dentária Mandaguari. Profissionais capacitados, preço justo, atendimento completo, clareamento, implantes, tratamento de canal, limpeza, tratamento completo em ortodontia. Clínica Dentária Mandaguari. Faça já o agendamento de uma avaliação sem compromisso. WhatsApp 44 99764 9155, ou vá até a rua Interventor Manuel Ribas, ao lado da Drogaria Bom Preço, na esquina da Praça Independência. Clínica Dentária Mandaguari. Sua saúde bucal é a alegria do nosso dia a dia. Rádio gente, 9h28 desta sexta-feira. Estamos aí em 18 de dezembro, já em 18 de dezembro, terminando este ano de 2020. Alô, João Félix, do Mercado Félix, curtindo a gente. Aí, mercadão bom para você fazer a compra pro dia a dia, pro Natal agora, pro Ano Novo. Do lado você já compra lá no pet shop, ração pros cãezinhos, pro gatinho. Compra lá os acessórios aí pro seu pet shop. Tem de tudo, hein? Tem do lado material para construção, tem conexões, tem ferramentas, tem a parte hidráulica. Bom preço é lá no mercado do pet shop e também lá na material para construção do nosso amigo João Félix. Bom dia, gente. Ótima manhã para você que curte a gente. Bom dia, pessoal da Mamel Utilidades e Presentes, ali no Jardim Cristina. É a linha da cidade. Tem de tudo, com preço bom, bom atendimento. Aquele presente, aquela arvinha de Natal, enfeite de Natal, aquele ursinho, aquelas panelas boas para a senhora fazer aí, fazer o rango do almoço agora. Vai lá na Mamel, na nossa amiga Rosângela Rosseto. Um abraço pro Wagner e também um abraço especial para quem está ouvindo a gente lá. É a Vera, né, Vera? Bom dia! Ei, no Jardim Progresso tem o sacolão do pimenta. Ei, mas é bom, é do lado da sorveteria lá. Tem o sacolão do pimenta. Eu passei lá do ano passado. Sabe aquela carne de porco na lata? Tem pra vender lá no sacolão do pimenta, hein? Carne de porco na lata, uma delícia, natural, porco caipira, hein? Você que está com saudade de comer, dá uma passadinha lá. Lá tem, ó, verduras e tem também para você lá a berinjela R$1,50 o quilo, limão Tahiti R$2,99, batata graúda R$2,99, cebola R$2,99, batata doce R$0,49 o quilo, leite caixinha R$3,99, Coca-Cola de 2 litros R$6,99 a unidade. Essas e outras ofertas no sacolão do pimenta. Oh, coisa boa lá no Jardim Progresso. Passa lá e aproveite fazer a feira para esta sexta-feira. Vou mandar música bonita já já aqui pro pessoal ali da loja da fábrica da ProRelax. Colchões para você aí usar no dia a dia, dormir, sonhar e namorar. Loja da fábrica da ProRelax. Vou tocar música bonita para Maria lá do Jardim Paris, tá lá ouvindo a gente. Mandar também lá para Elza Natalina lá no conjunto no Vila Verde. Vai também lá pro, deixa eu lembrar aqui, o Abacate, né, Abacate? Abraço para você também curtindo a gente. O seu Serafim também gosta, o seu Neno Silvestre do Santo. Ô, seu Neno, abraço aí pro senhor, pro Haroldo, pro Adriano, para todos da família. 9h31. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer.